deserto um olhar se ergue. Balaão, homem de Deus, visão do Altíssimo, em êxtase seu coração é fiel. Que boas são as tendas de Jacó, moradas de paz e amor. Como ribeiros que se estendem, jardins que brotam o calor. Bendito é Israel, Deus o tirou do Egito, com poder e com força, ninguém o pode ferir. Que a luz do Senhor resplandeça em cada coração. Benditos os que te abençoam, malditos os que não vão. Olhos abertos, ouvidos atentos, o que o Senhor me diz. Ainda que ouro e prata venham, sua voz é o que eu sou feliz. Uma estrela de Jacó se erguerá, um cetro que reinará. E os inimigos hão de ver que Israel triunfará. Bendito é Israel, Deus o tirou do Egito, com poder e com força, ninguém o pode ferir. Que a luz do Senhor resplandeça em cada coração. Benditos os que te abençoam, malditos os que não vão. Quem se levantará contra o povo escolhido? O Senhor é nosso guia, Ele é nosso abrigo. Firme está a habitação, ninguém nos poderá derrubar. Com o Senhor ao nosso lado, vamos sempre triunfar. Bendito é Israel, sou tirou do Egito, com poder e com força, ninguém o pode ferir. Israel viverá em harmonia. Bendito é Israel, bendito é nosso rei. Com ele em nossa vida, sempre em paz estaremos. Amém.